Começando o Nerd Patriarca de volta e hoje vamos falar de Altered Carbon. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Eu nunca vi uma adaptação live action de Metabots tão boa quanto essa. Hoje eu tô aqui com o Ever. E eu gostei do nome traduzido, Carbono Alterado. E hoje eu tô aqui com o Sanderson. Eu tô comendo pizza enquanto faço esse podcast, só pra variar. Ele já usou essa introdução outras vezes. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Há séculos, a humanidade descobriu uma forma de transferir a consciência para um novo corpo, tornando a morte um mero inconveniente. Desde então, fornecemos uma linhagem incomparável de capas humanas apenas para a clientela mais exigente. Saikasek, viva para sempre no corpo que você merece. Patriarca começando e hoje vamos falar de série. Vamos falar de Altered Carbon, a nova série da Netflix que estreou no primeiro dia de fevereiro. Série norte-americana produzida pela Netflix junto com a Skydance Media, que é uma produtora responsável por filmes. Os filmes mais famosos são os filmes do Exterminador do Futuro, né? Que a produtora participa. E é uma série que teve um bom marketing em cima. Muita gente estava esperando para ver o que ia acontecer. Uma série de ficção científica. Ação, suspense. E é isso. A primeira temporada. Não, calma, eu tô vendo aqui na minha. Não esqueça Obrigado, de curtir nosso vídeo. Acompanhe a gente no site. Assine nosso canal. Não, calma aí. Tchau. Agora vai. É que eu tava vendo a parte que eu tava. Que eu fiz uma pauta hoje. Você viu como eu faço pauta? Eu fui meio atrapalhado. Caraca, isso. É o contrário. É, você é o cara do improviso, né? Altered Carbon é baseada num livro de Richard Carr Morgan, um autor americano. O livro foi lançado em 2002. O livro faz. Até agora é uma trilogia, né? Já foram lançados mais dois livros dentro desse universo do Altered Carbon. Mais a série, a primeira temporada. 10 primeiros capítulos dessa temporada adaptam o primeiro livro, que já saiu no Brasil, inclusive. Eu acho que saiu esse ano no Brasil. Logicamente, é o Carbono Alterado, a tradução, como o Everton bem disse na nossa introdução. A produtora executiva responsável pela série é a Laeta Kalogridis, que ela também escreveu roteiros de filmes importantes. Ela escreveu filmes importantes, mas não tão bons, né? Ela escreveu o roteiro do último Exterminador do Futuro, Gênesis, que eu não sei se você sabe, mas é uma aposta. Parabéns, hein? Nossa, mas é grotesco. Mas ela escreveu também o roteiro de Ilha do Medo. Ela tem participação de Ilha do Medo, do Scorsese. Tem Alexandre o Grande, que também participou. Ela tá no roteiro de Alita, que é um Alita Anjo de Combate, que é uma adaptação de um mangá que vai sair o filme no final do ano, e do Sword Art Online também, que vai sair um live action. Ela também vai participar da produção e do meu roteiro. Ela é meio inconsistente pelo jeito, legal, né? É, então, acerta e erra, né? É. E ela é a showrunner, né? É aquela que escreveu alguns capítulos da série, mas ela é diretora executiva, então todos os capítulos e tudo que acontece passa por ela. Muito bem, a série é protagonizada pelo Joey Kinnaman, que vocês devem lembrar agora mais recentemente do Esquadrão Suicida. Não gosto de lembrar, não quero. Que ele era aquele incrível personagem que eu esqueci o nome, que é o Soldado-Chefe. Qual o nome do personagem, vocês lembram? Porra, cara, era ele. Eu sabia que ele tinha participado do Esquadrão Suicida, mas eu não lembrava dele no filme, velho. Eu fiquei aqui remoendo na minha cabeça. Aonde esse filho da puta apareceu? Foi lá. Agora eu lembrei. Foi lá. Eu sei porque você não queria lembrar. Eu entendo isso. É, a psicologia explica, né? Bloqueio mental depois de um trauma. E o engraçado é que a Laeta, que é a showrunner da série, ela já tinha a ideia do livro, ela já tinha, tipo, comprado direito, sei lá. Ela tava com a ideia de produção, mas ela queria fazer um filme, só que aí ficou meio arquivada a coisa. Aí a Netflix, porque o filme seria pra maiores, né, e nem todo estúdio vai conseguir, ela ia conseguir fazer essa história que ela queria no cinema com qualquer estúdio, né. Então ela meio que arquivou o projeto, mas aí a Netflix deu a oportunidade dela fazer essa série. Agora eu quero saber de vocês, meus queridos amigos, o que vocês acharam de Altered Carbon? Começando por mim, então, eu gostei bastante da série. Achei muito foda a forma que ela tá ali imersa dentro do universo cyberpunk, né? E traz aqueles vários elementos de RPG que a gente conhece, assim, achei muito foda. Questão de arte, cenário, fotografia, achei muito bom, muito bem detalhado. E, meu, efeitos especiais, achei muito bem feitos. Tem algumas coisinhas que eu não gostei muito, mas em geral me impressionou bastante. Gostei muito de ter assistido. Pô, concordo com o Ivaldo, gostei pra caramba da série. Acho que a fotografia fotografia tá muito foda, velho. Tá, eu acho que é o que o Ivaldo falou. Ambientou muito bem esse futuro cyberpunk, né? Que a gente vê em alguns livros, também já viu em alguns filmes. Achei muito foda. Ele tem uma fotografia muito parecida com a do... Ai, caralho, me fugiu o nome do filme agora. Blade Runner. Blade Runner. Cara, é muito parecido. Até parece que é no mesmo mundo, manja? Achei muito foda, cara. Principalmente porque tem algumas coisas até que coincidem, né, cara? Se você vê corpos criados de forma artificial, você tem os replicantes que são criaturas criadas de forma artificial também. Então, porra, até parece que veio do mesmo cenário. E, cara, eu achei assim, se o filme tiver, que nem o Vinícius falou, parece que a ideia primeiro foi comprada pra virar um filme. Cara, eu acho que não seria tão legal quanto uma série. Porque toda vez que a gente vê um filme virando, um livro virando filme, claro, né? Cada caso é um caso. Mas a gente vê que muita coisa é alterada, muita coisa é cortada. E assim, deixando bem claro, eu não li o livro, mas a série deu a possibilidade de eles conseguirem estender a história da forma como deveria ser estendida, entendeu? Deixar a história por inteiro, violenta da forma como deve ser, entendeu? Porque querendo ou não, é uma série da Netflix que possibilita que foda-se, tá ligado? Vamos botar sangue, putaria e vamos ver se o público gosta, eles têm essa chance. Então, porra, eu gostei pra caralho. É, realmente, a série, eu gostei bastante da série também. Ela é uma série boa da Netflix, sabe? A Netflix, ela produz muita coisa e tem coisa que realmente você assiste, você não gosta tanto, mas tem coisa que eles produzem que realmente é tirar o chapéu, né? E essa é uma série que eu achei uma série boa da Netflix, porque ela não enrola, o que tem muitos capítulos de séries da Netflix, que é um capítulo que é enrolar, mesmo sendo capítulos de 50 minutos, como todas as séries, né? E, cara, em questão de história, de ambientação, que nem vocês falaram, realmente ela é impecável. Ela traz muito a característica do cyberpunk, né? E vem numa onda de produções nesse universo, né? O Ghost in the Shell no ano passado, Blade Runner no ano passado, e esse ano vai vir o Battle Angel Alita. Então, tá vindo muita produção nesse universo, né? E era uma série que retratou muito bem o universo, né? E essa questão de existência, de tecnologias futuras, eu acho que foi uma série que representou muito bem, e eu gostei bastante também. E é legal isso que o Everton tá comentando de várias produções desse universo cyberpunk, porque o universo cyberpunk é um universo que tem muito fãs, desde Blade Runner, mas infelizmente quando as produções grandes saem, elas acabam não tendo uma boa repercussão de público, isto é, não fazem dinheiro. Caso Blade Runner, o primeiro filme que é clássico, que todo mundo elogia hoje pra caramba, na época não fez muito dinheiro. Blade Runner 2049 não foi bem de bilheteria, apesar das críticas altamente positivas. O Ghost in the Shell também, quando foi pro cinema, também não foi bem. E mesmo assim, as produções ainda acontecem porque o público que compra essa ficção científica, cyberpunk, eles gostam, e tem bastante gente que gosta disso. E a Netflix produziu essa série e investiu pesado. A gente consegue ver que pela produção da série, e o ator mesmo, o principal, ele comentou nas entrevistas durante a divulgação da série que a produção é como se fosse um filme, né, de 10 horas, né, porque eles investem pesado. Não tem diferença de você fazer um filme de super produzido pra uma série da Netflix, é realmente a mesma coisa. A produção é pesada, e a gente vê o reflexo disso nos capítulos, né, em todos. A produção realmente é impecável. Então, sabe o que eu acho? É que assim, eu acho que ser uma série da Netflix, outra vantagem de ser uma série da Netflix é que eu acho que esse ambiente futurístico, cyberpunk, essa coisa de ficção científica não é pra todo mundo. Nem todo mundo gosta disso, e infelizmente, pra uma bilheteria de cinema, os caras têm que pegar temas que são populares, né? Tiro, sangue, porrada, sexo, romance ou histórias épicas de super-herói, entendeu? É o que tá pegando hoje em dia. E esse nicho talvez não atraia o público necessário pra que a bilheteria seja viável muitas vezes. Quando você coloca no Netflix, porra, você tem a chance de experimentar. Que nem o Everton falou, tem muita série do Netflix que, cara, é esquecível. Você assiste episódio, assiste dois, aí depois você fala, puta, tem coisa muito melhor aqui. E com isso, cara, o telespectador, ele tá lá, já assina o Netflix, ele não vai precisar pagar um ingresso de cinema diferente pra estar assistindo aquilo. Então é só acessar e ver se ele gosta. Ele dá a oportunidade do telespectador experimentar uma coisa nova, uma coisa que tá fora do cardápio usual dele, entendeu? Então, porra, isso é legal pra cacete. Talvez se eles conseguirem expandir um pouco isso mais através da Netflix ou através de outras plataformas de streaming, talvez uma próxima bilheteria daqui uns 2, 3 anos seja boa, seja um sucesso. Talvez esse tipo de gênero seja um pouco mais disseminado. E a série, o Altered Carbon, ele ele já está com boas críticas, né? E depois a Netflix vai ver como é a resposta pra eles financeiramente, né? Mas em crítica, a série tá indo muito bem. Realmente agradou bastante. Mas do que se trata Altered Carbon? Vou dar uma sinopse rápida pra caso o nosso ouvinte ainda não esteja vendo, apesar desse cast conter spoilers. Mas mesmo assim, a gente vai tentar evitar dar todos os spoilers da série, mas a gente vai acabar falando alguma coisa. Muito bem, Altered Carbon passa num futuro, óbvio. Ela... Caralho, Vinícius. Sério mesmo? Passa no futuro? É lógico. Obrigado. É lógico que é no futuro. Acabou. Ah, entendi. Obrigado pela informação, não, viu? Por nada, por nada. Porque tem gente que pode achar que é no passado, mas no passado alterado, né? Mas bem, enfim, esquece. Não. Não, não. No futuro, a sociedade se acostumou à prática de trocar os corpos, né? Então, as pessoas agora gravam a sua consciência, né? Sua história, toda a sua memória nos cartuchos. Cartuchos, né? Que eles chamam? É, eles chamam o nome assim. Daquela bagaça. É, pendrive. É, pendrive no... É, na legenda tava cartucho. É tipo o memory card do Dream Quest. Cara, ou o que você falou, a medalha do Medabots. O que você falou é perfeito, cara. É a medalha do Medabots, cara. É a medalha do Medabots, velho. É verdade, caralho. Pensei nisso. E então, aí eles guardando toda a sua consciência e sua memória nesses cartuchos, o corpo humano virou uma capa só, né? Então, se as pessoas conseguem viver várias vezes em várias capas diferentes, que é o corpo, e só tô colocando o cartucho no lugar. E a série começa com o protagonista sendo acordado, né? O nosso querido Takeshi Kovacs, que é vivido pelo Joy Kinnaman, ele acorda após 250 anos em outro corpo. E ele precisa se adaptar a essa nova sociedade, e ele é acordado pelo contrato que o Lawrence Bancroft, que é o Matusa, né, que ele chamou na série, que as pessoas que são ricas, que controlam a sociedade, que conseguem viver muito, muito tempo. Na verdade, são considerados até imortais, né? Porque, tipo, eles controlam tudo, né? Então tem dinheiro pra fazer corpos e corpos e corpos, então eles controlam o mundo. É, na verdade, eu acho que eles são chamados de Matusa porque eles têm a possibilidade de fazer clones, né? Não só de trocar de corpo, mas de manter o mesmo corpo durante, sei lá, centenas de anos. Sim. E esse Lawrence Bancroft, ele acaba acordando o Takeshi Kovacs para prestar um serviço para ele, que é descobrir quem o matou. Caso as pessoas trocam de corpos dele à torta direito, ele também é um desses matusas, talvez o mais importante, e ele quer saber quem o matou. Então a trama começa com o Kovacs acordando, sendo contratado por esse cara para descobrir quem o matou. Certo? Eu pulei alguma coisa? Acho que é isso, né? O primeiro capítulo? Não, acho que é isso mesmo. A partir dessa trama de investigação, a gente tem uma série que trabalha bem nessa investigação do assassinato do Bancroft, mas também trabalha muito bem isso. Eu também gostei muito do Altered Carbon, que ele trabalha muito bem o flashback, o passado do protagonista, principalmente por causa dessa troca de corpos, né, que às vezes o passado se mistura com o presente, porque as pessoas não têm muito aquele valor, né, tipo, eu vou viver muito tempo, então, pô, meu passado não é muito importante, porque, tipo, vou viver muito, muito, muito tempo, então não vou nem lembrar do que aconteceu, mas pro protagonista o passado é muito importante, e eu gosto muito de como a série trabalha o passado desse personagem. É, porque o passado pra ele é importante porque pra ele é recente, né? Como ele ficou congelado 250 anos, então, tipo, mudou muita coisa do que ele vivia e do que é agora, né? Então, o passado é ainda meio que... Ele lembra bastante ainda, né? É, engraçado é como eles trabalham essa noção de tempo na série, né? Porque é o que o Everton falou, mais do que congelados, é como se eles estivessem mortos, né? Eles são desligados do corpo e simplesmente eles somem. Então, pra eles, 100 anos podem passar e eles só vão lembrar a partir do último momento, quando eles perderam o último corpo onde eles estavam, e logo depois do momento onde eles são colocados em uma nova capa, que é como eles chamam, né? Então a noção de tempo pra eles é um pouco mais relativa do que pra gente. Muitas vezes é que esquecemos de temer a morte. No núcleo de começo da série, a gente tem a apresentação do Joey Kinnaman, do Takeshi Kovacs, que é o protagonista, e a gente tem também o Matuza, né, principal, o Lawrence Bancroft, mas a gente também tem uma personagem que já aparece de começo, que é a Christian Ortega, que é a policial. E eu conversando com o Everton, depois eu me convenci que não era, não sei se eu cheguei a comentar com o Valdo, que no começo da série eu estava achando ela muito estúpida, eu estava achando que ela não estava servindo pra nada, mas depois do decorrer da série eu achei que ela melhorou bastante, mas pro final, assim, principalmente. E você comparou ele a Madani do Justiceiro, e eu não concordo, cara. É, isso ouve? É sacanagem mesmo. É, eu tenho que discordar. Eu comparei mesmo, eu tava achando as duas, tipo, sabe quando elas estão ali, sabe o que tá acontecendo, mas não sabe porra nenhuma, não faz nada. Não, então, ela tem o mesmo esquema da Madani de querer resolver sozinha as coisas. Eu acho bem idiota de vez em quando, né? Mas ela é bem mais ativa do que a Madani, tá ligado? É, isso é verdade, né? Você falou que a capa dela é horrível. isso eu tenho certeza que eu não falei. O que me incomodou um pouco dela é que, por exemplo, nos primeiros episódios, eu não sei, eu achei ela meio perdida, interessada demais no Takeshi. Eu fiquei, pô, mas por que você tá tão em cima desse cara? E ficou aquela coisa, tipo, mosca voando em volta, assim. Eu falei, cara, que mina chata. Só que aí depois, com o passar do tempo, que aí foram se conectando, as histórias foram lá, e aí foi tudo se desenvolvendo. Aí eu comecei a gostar bastante dela. Principalmente depois do efeito Jax no bracinho, eu comecei a me apaixonar por ela. Então, isso, pô, é uma coisa legal em volta da série, porque ela faz umas ligações que eu achei muito interessante, como ela vai montando a série. Eu achei muito legal isso, cara. Não é tudo... É uma parte que liga na outra, que liga na outra, que liga na outra. A história é toda interligada. Eu achei muito legal isso, cara. Sim, é uma série que, assim, você vai olhar, você pode ficar e falar, ah, eu não gostei desse personagem. Só que a série olha pra você e fala, meu, se você quiser realmente entender, acompanha. Você vai entender. Tem um porquê. Se você não quiser, o problema é seu. Me põe no gelo de novo. É, então, eu achei que o enredo também, ele é muito bem fechadinho, cara. Eu acho que a primeira temporada fechou muito bem, tá ligado? Se a Netflix virasse e falasse assim, cara, não, vamos ter uma segunda temporada. Beleza, uma história fechada boa, entendeu? Você falou, ele cria um ambiente onde tudo se relaciona assim. E aí você acaba criando uma empatia com todos os personagens, né? Por mais coadjuvantes que eles sejam. Se bem que teve só um aqui que mais pra frente eu vou criticar de forma positiva, mas eu não achei muito necessária ela estar na série. Mas depois vocês saberão. Eu quero saber depois. Mas é legal e eu concordo com vocês essa questão da conexão, né? Como ela é feita. Porque a série apresenta bastante personagens, porque se você tem muita história de passado e essa troca de capa constante, a gente tem vários personagens. E eu achei muito legal como eles interagem a história de cada um desses personagens, mesmo que sejam em tempos diferentes, em capas diferentes, mas tudo é conectado e converge pro mesmo final, né? Pro mesmo o roteiro segue uma linha constante, né? Acaba juntando tudo, apesar de uma cada hora você ficar meio perdido. Mas uma coisa que eu gostei muito da série é como ela criou o seu universo. Além de mostrar muito bem cada um dos personagens, Takeshi, que é o protagonista, que é muito bem explorado e realmente é um personagem bem construído. Os outros personagens também têm o seu passado contado. Ainda, e por coisa de série, né? A série tem mais tempo pra contar a história dos personagens. Então, se uma série é bem feita, ela consegue fazer isso. Só que como o universo é montado, a cada capítulo, com toda a tecnologia, com os recursos que eles têm naquela época, aquelas ruas, tudo da série, eu acho que é muito bem construído. O universo é muito bem construído. Tanto que é uma coisa que eu gosto muito, e na verdade o personagem que eu mais gosto é o Paul, que é a inteligência artificial que é dona do hotel. Uh-huh. Que é o hotel. Pô, ele é muito da hora. E ele... Edgar Allan Poe. E obviamente é uma referência, né? O personagem é igualzinho. E no primeiro capítulo que o Kovac vai até o hotel, a gente tem essa introdução dessa tecnologia de hotel, de inteligência artificial, e é muito legal. E a introdução do personagem, que é um personagem que vai ser um personagem constante, que vai ajudar o protagonista. Conectando com o que você falou, nessa construção e apresentação dos personagens, eu fiquei surpreso com a forma que a série apresentou o mundo, né? Como é que funciona, como é que é a sociedade. E tipo, não é pra qualquer um assistir, não. É um negócio de filha da puta mesmo. Não é bonitinho. É um mundo onde, meu, aspectos políticos, religiosos, qualquer porra, é visto de uma forma completamente diferente. É um mundo onde você tem os ricos endeusados, fazendo o que eles bem quiserem. É um mundo onde você tem prostituição, e você tem locais onde você pode estuprar, matar e torturar à vontade, sem sofrer nenhuma penitência. consciência com isso, ou seja, o corpo se tornou simplesmente um objeto. Isso é meio que polêmico, ele joga muito com essa ideia de, e aí, é vivo, não é? Alma, não tem alma? O que, que é o corpo? Será que a gente precisa realmente? Tem toda essa importância, vida e morte? A série brinca muito com isso de forma bem pesada até. É um ponto-chave, né, cara? O ponto-chave da série, do universo da série, é essa questão do o corpo é uma parte da pessoa, ou ele é realmente um objeto que ele tá usando temporariamente, né? E Sim. Se tem alma ou não. Essa é uma ideia principal desse universo, né? Dá um peso foda pra série. Eles até distorcem um pouco aquela ideia do que é alma, né? Uhum. O que é realmente a alma? A alma é tudo aquilo que tá guardado naquele chip. A alma é um conjunto de todo. Você transferir sua consciência para outro corpo, isso é um pecado ou não? Entendeu? Isso que é foda. Eu acho que assim, o que deixa a série mais da hora ainda é essa densidade dela, né, mano? Não é aquela série bobinha, onde você tem um fator futurista e só pra fazer um fundo bonito e ter uma história superficial. Tipo... Só foca no herói bonitão e acaba bom. Exatamente, você entendeu? Eu acho que essa densidade é o que deixa a série realmente boa, sabe? O bonitão foi o Ivaldo que quis dizer, tá? É, não, então eu nem continuei com o assunto pra não dar polêmica, tá ligado? Mas assim, vamos lá, né? Bonitão. E o legal, só falando da construção, né, da humanidade, a gente sempre tem o contraponto, né? Do mesmo jeito que a gente tem os Matusas, que são os ricos, que são imortais, porque são ricos, a vantagem deles é que eles são ricos, né? Então as pessoas ricas, elas são o topo da sociedade. São quase deuses, né? A gente pode dizer assim, vistos por essas outras pessoas. Praticamente, né? Praticamente vivem no céu, né? Exatamente. E tem toda a figura, né, de eles viverem no céu, literalmente, que eles vivem acima das nuvens, né, naquele prédio gigantesco, que eu perguntei pro Everton como é que faz um prédio daquele, ele falou que não, a engenharia atual não consegue fazer, eu discordei, né, acho que ele que não sabe. Não, tá aquela altura não, cara, atravessar as nuvens já, o Burj Khalifa acho que atravessa, mas... Everton, tu tirou esse diploma pra quê, caralho? Vamos lá, né, velho, pelo amor de Deus, tua mãe pagou tua comida por muito tempo pra você não saber fazer um prédio daquele. Ah, cara, 400 anos no futuro, acho que a gente já desenvolve algum jeito de fazer. Tá perto, mas eu ia dizer que o contraponto é que a gente, do mesmo jeito que a gente tem essa possibilidade de viver muito tempo, a gente tem a religião, né, que é criada, que é o neocatolicismo, é neocatolicismo ou neocristianismo? É alguma das duas coisas, que é a religião das pessoas que acham que é errado, né, você trocar a consciência e colocar em outro corpo, que você tem que viver só no seu corpo, que é a sua alma está interligada com o seu corpo, né, que o corpo não é só uma capa, né. Aí desde o começo a gente tem aquele grupo, né, logo quando o Takeshi ele acorda, né, que ele sair da polícia lá junto com a Ortega, tem aquele grupo fazendo protesto, né, falando assim que não tem que ter capa tal. E desde o começo a série, ela mostra bem isso, porque, não sei se vocês lembram, não sei se é no primeiro, acho que no primeiro episódio, lógico que ele acorda, que tem uns pais que eles vão receber a filha, porque acontece um negócio lá, porque, tipo, a filha morreu num acidente, então o governo dá a capa que estiver disponível, porque provavelmente eles são pobres, né, eles não podem pagar a capa que eles querem, aí vem uma senhora, né, já, que é uma filha, que é a filha de 6 anos dele. Então você vê que tem toda uma montagem da sociedade em cima daquilo, né? E também tem as pessoas da crença religiosa, que é forte hoje em dia e sempre vai ser. É, que eles chamam os caras de neocatólicos, né? Porque a ideia deles é o quê? Assim que o cara morre, ele morreu. Então não tem como, não tem pra quê. Eles codificam o cartucho e o cara não vai pra outra capa, né? É a morte real que eles falam. E no começo tem um protesto lá. Os caras estão protestando pelo quê? Eles estão protestando contra a lei lá 653, né? Que é o quê? Que é a polícia possibilitar que os cartuchos, mesmo os cartuchos que não aceitem serem reencapados só pra testemunhar crimes. Uhum. E isso também é um negócio muito legal, porque envolve toda uma política, o que acontece, né? Toda a questão da análise da sociedade naquele universo, né? Sim, tem muita gente que é contra porque ele sabe que caso as pessoas possam ser reencapadas para depor, eles vão acabar se fodendo, principalmente os Matusas, que podem fazer e desfazer na sociedade que foi construída, né? Exatamente, e é ponto-chave da série, né? Principalmente na sua resolução. Mas então, nos primeiros capítulos, a gente tem essa investigação do Takeshi, mas é mais em foco a investigação do Takeshi atrás do assassino do Bancroft. Mas agora falando do personagem, que acho que já entra um pouco na história, o que vocês acham? O que vocês acharam do Takeshi como protagonista? Vocês gostaram da trajetória dele, da evolução do personagem, das facetas que ele apresenta na série, que ele apresenta mais de uma? Eu gostei muito de como foi construído, muito trazendo aqueles flashbacks do passado, deixou aquela sensação de quero entender, quero conhecer da história, e mesclou muito bem, tanto nos ambos os períodos ali, né? Eu gostei pra caramba, cara. Gostei muito. E das cenas dele pelado, Ivaldo? Aí, meu amigo, gente, que futuro maravilhoso. Mas aí, sim. Sanderson, você viu a sobrancelha dele? Nossa, tava linda, Mara. Feito super bem. Ó, mas deixa eu falar. Eu achei que foi o personagem da hora, mas na hora que deu flashback e mostrou aquele outro ator, a capa original dele, que é o Will Woon Lee. Exato. O nome do maluco. Fez uma pesquisa. Aquele gostei, papel gostei. Maluco me deu um gelo na espinha. Eu falei, caralho, botaram esse ator, mano. Esse ator tem cara de filme galhofa, velho. Vai dar bosta isso daqui. Ele vai fazer drift no espaço. É, mano, Vini, vai dar merda isso daqui, mano. Vai ter cena de japonês voando, o cara com aquelas falas já decoradas de filme galhofa, tipo machete, ele vai dar bosta. Mas no final até que ele atuou bem, mano. Gostei dele. Gostei dos dois atores que interpretaram o personagem. E tem mais um japonês que interpretou ele também, mas era aquela cena rápida, né? Que é logo a primeira, é uma das primeiras da série, não é? Que é os guardas do protetorado chegando lá pra matar ele. É a primeira cena, é a primeira cena. É, e tem o molequinho também, né? É dele que você tá falando, do molequinho? Não, é do... Assim, quando o cara captura o Takeshi, é a primeira cena que ele tá junto com a menina, que é outro ator, né? Tem esse. Sim, é outro ator. É porque é outro japonês, o Sanderson não conseguiu reconhecer. É o que o cara, os gêmeos lá, os... Ah, é verdade, é outro. É outro japonês. O Sanderson começou a sair pelo segundo episódio. Não, tá certo, é que eles são muito parecidos, mano. Olha o preconceito, meu Deus do céu. Nenhum japonês vai escutar o Nerd Patriarca. Ah, me desculpe o japonês, mas os caras são parecidos, caralho. Bota a foto um do lado do outro aí, se vocês quiserem ver. Não, é verdade. Eu tenho que concordar com você que eles são parecidos. Mas uma coisa que eu gostei bastante, ainda vocês estão falando do Takeshi, é que como os dois conseguiram... Eu não sei se vocês perceberam isso, né? Não sei se eu estou indo muito longe, mas eu consegui perceber a essência do personagem. Tipo, ele é a mesma pessoa, tanto numa capa quanto na outra. Os atores mandaram bem nisso, né? Eles conseguiram manter a mesma personalidade ali. É, então, cara, mas é meio difícil falar isso, porque não apareceu muito do Hiker, né? Que a capa do Takeshi é o Hiker lá, que é um personagem, depois a gente discute melhor quem é ele, né? Uhum. Mas não mostra muito a personalidade do Hiker, mostra só o Takeshi na capa do Hiker, sabe? E o Takeshi nos outros caras. Então, tipo, é meio que todos estão interpretando um personagem só, tá ligado? Então não dá pra você ver muita diferença do ator em fazendo dois personagens, entendeu? Uhum. Ah, você quer saber um dos atores que eu achei que foi foda, cara, interpretar mais de um personagem nessa série? Qual o nome? Eu não lembro o nome do ator, cara. Daquele todo tatuado que interpreta Eu comentei com ele. Ortega, que interpreta um dos gêmeos que, mano... A velhinha, o cara faz todos, velho. O cara faz todos. Eu achei aquele ator do caralho, só que eu não sei o nome dele. Eu vou procurar aqui e já falo pra vocês. Eu também não sei o nome dele, mas ele é bom. Ele interpretou a avó da Ortega, ele interpretou um dos gêmeos, ele interpretou mais alguém que eu não lembro, mas ele interpretou mais uns três personagens, cara. Ele mandou muito bem mesmo. Que é aquela coisa das capas, né? E uma coisa que acontece durante a série bastante é essa questão de uma pessoa do sexo masculino numa capa feminina ou o contrário, né? Então os atores meio que tem que se virar, né, pra fazer os trejeitos do sexo oposto e mandaram muito bem quando foi necessário. Sem despirocar, hein? Isso é que é o importante. Isso, sem ir muito longe, né? Mas um personagem que eu gostei também bastante, que aparece logo no começo, com relação a esse começo de investigação do Takeshi sobre o assassinato do Bancroft, é o Vernon Elliot, que é um dos caras, né, porque ele tá fazendo aquela investigação e tal, e vai ver quem é o possível cara que poderia ter assassinado, né, por algum motivo, um X de raiva. Aí ele faz a animação dele e chega nesse cara, né, que é o Vernon. Aí ele vai atrás do Vernon, tem toda a cena de ação tal, e eu gostei desse personagem, de como ele vai montando, tipo, chega até o Vernon por um motivo, depois conhece a história do Vernon, tenta ajudar ele e também ser ajudado, né? Porque o Takeshi no começo é meio aquele, foda-se, eu não ligo pra você, né? Mas se você puder me ajudar, eu posso talvez te ajudar, né? Mas depois o personagem evolua e cria um sentimento de amizade até com os personagens que entram no grupo dele. O que vocês acharam do Vernon? Eu gostei dele. É legal, cara. É uma puta ajuda, velho, pra ele. Porque ele é meio que no começo ele entra pro grupo do Takeshi mais como um guarda-costa mesmo, né? Uhum. E depois vai evoluindo, né? Ele vira tipo um braço direito mesmo. Qualquer coisa o Takeshi quer que ajude, né? E ele é importante durante a série, né, cara? Sim, sim. Não só ele, né? A família dele é importante, né? O Vernon tem todo o problema da filha dele, né? Que é uma personagem importante no começo da série, mas principalmente no final da série, né? A filha dele, a Lizzie, que entra nessa parte, ela é introduzida por causa do Vernon, né? Que o pai quer recuperar a filha, né? Que tá presa no mundo virtual por motivos que são revelados posteriormente na série. Então, essa que tá a questão. Pra mim, a Lizzie foi a única personagem, uma das poucas personagens que eu olhei assim e falei, meu, pra ser sincero, a série seguiria tão bem sem ela quanto com ela. Por quê? Eu não acho. Porque, tipo, se você pensar no contexto do final da série, ela é necessária. Ela é necessária pra uma ação. Ela virou uma pantera, e é isso. E assim, ela virou uma super pantera de forma mágica. Não, ela treinou a série toda. Não, porra. Ela treinou pra caralho. E outra, tem a explicação de que, tipo, enquanto ela treinamento dela por dias era equivalente a meses, né, naquele ambiente virtual dela. Dragon Ball, ela foi treinar na casa. Cara, é o futuro, você não vai brigar com o futuro. É. Não, tudo bem, mas porra, você concorda que se, por exemplo, ele tivesse encontrado o Vernon lá e, pô, a situação da filha dele, pá, se por algum motivo dele, X, tivessem realmente matado a filha dele, a essência da vida dele, aquela medalha Medabot da filha dele, que seja, e ele fosse atrás, junto com o Takeshi, por vingança, a série seguiria tão bem quanto, sem precisar de uma pantera vingadora. Não seguiria, porque no final eles iam se foder. Talvez sim, talvez não. Não tô dizendo, cara, que... Cara, eu achei... Não é que eu tô querendo dizer assim, ah, ela é um lixo, ela não presta na série. Não, só tô dizendo que assim, ok, eu entendi, só que sem ela, também funcionaria do mesmo jeito, só que de uma forma um pouquinho diferente. Não causou tanto impacto quanto os outros personagens. Não, eu entendi o que você quis dizer, Ivan. Eu entendi. Mas eu acho, eu gostei da personagem. Tipo, talvez realmente ela não tenha um... Ela poderia ter sido, sei lá, introduzida antes. Eu acho que se ela saísse antes, não só no final, seria mais interessante. Também. É, talvez. Ou talvez se ela não tivesse virado uma pantera também. Se ela virasse uma pantera antes, entendeu? Então, é, poderia ser isso, na verdade, só uma pantera. É, ter trabalhado mais e essa questão dela no mundo real, assim, antes, né? Da habilidade dela antes. Isso. Eu vou ser sincero com vocês. O fato dela mesma comentar, ah, então, é que eu treinando aqui um dia é igual como se eu treinasse 306 anos, fosse teletransportada para uma nave do espaço e viesse superpoderes. Não, mas ela tem que explicar isso. Ela concorda com você. Isso é por meio que eles usaram a desculpa já. Ó, eu tô falando isso porque no final você vai entender o que vai acontecer no final por causa disso aqui. Sim, sim. Não, mas assim, cara, tem que explicar isso porque senão imagina. Ela é uma mente perturbada que não foi reencapada, que tá no ambiente virtual e de repente ela vira um ninja da rocha que sai matando todo mundo com pontapé, facada e tiro na cabeça. Cara, tem que explicar como ela se tornou isso. Sim, tem que explicar, mas você concorda que mesmo explicando, deu na mesma, você vai ter a mesma sensação de caralho, você virou tudo isso do nada. Ah, então, com a explicação tem sentido, vai. É o que o Vinícius falou. Um dia pra ela é equivalente, sei lá, a um ano, tá ligado? É a sala do Dragon Ball, velho. É a sala do Dragon Ball. Ela ficou poderosa, ponto. Além disso, quando ela foi reencapada no corpo sintético, né? Isso daí também já dá uma explicaçãozinha aí, que talvez seja por isso que ela seja meio fodásticazinha também. Tem que, né, analisar. Eu acho que ela foi um... Ela, tipo assim, poderia ser melhor trabalhada? Poderia. Talvez tenha sido o personagem mais fraco, vai. Mas ela foi aquele... aquela interligação, né? O que fechou a história em si. Sim, sim. Mas é aquilo, ó. Entendam. Não prejudique em nada. É só um ponto de vista. Talvez se fosse melhor construída, melhor ainda seria. Mas que foi lindo ver ela cortar pescoço e meter facada em determinado momento X, eu vou dizer que foi lindo mesmo. Foi, mas eu entendi o que você quis dizer, Valdo. Eu acho que talvez desse pra melhorar isso. Mas, assim, mesmo dá pra melhorar. É aquela questão do dá pra melhorar, mas não que atrapalhe, entendeu? Sim, exatamente. Isso, isso mesmo. Porque é explicado como é que chega nisso, né? Uhum. De viver muitas vezes é que esquecemos de temer a morte. E à medida que o Takeshi vai avançando na sua investigação, ele também vai se confrontando com o passado dele. Foi mais ou menos assim que a série é construída, né? Ele vai avançando na investigação, naquelas primeiras partes, acho que até o capítulo 5, 6, até ter a mudança de plot, né? Que é a aparição da irmã dele. Não, mas ele não é só as questões do passado dele, né? As questões também do passado do corpo dele, da capa dele, né? Porque o Jimmy lá, porque tem um cara que ele... forma, ele acha que é gêmeos, mas ele transferiu a mente pra duas capas, né? Então ele acha que ele é gêmeos, né? Que é o Jimmy lá e o outro cara. E ele é um cara que aparece durante toda a série e tal. É o cara que no primeiro capítulo invade o hotel lá do Paul, Paul toma tiro pra cacete. E esse cara também é importante porque ele vai atrás da capa do Hiker, né? Da forma do Hiker, né? Na capa do Takeshi, né? E é da hora isso, né? Toda essa sequência com esse cara também é da hora. Porque tem aquela parte da tortura, que é um conceito também, que é a tortura virtual, né? Essa questão da tortura que o Everton comentou, também que traz o passado dele à tona, né? Quando ele tá sendo torturado e também ele começa a relembrar do treinamento, então cada vez mais a gente vai se aproximando e conhecendo mais o passado do Takeshi. A partir do momento que a gente vai conhecendo essa tecnologia, né? Obviamente, nem todas as tecnologias desse mundo são pra coisas benéficas, né? Nesse caso, é pra uma coisa muito maligna. Porque a tortura não é legal, né? Torturar as pessoas. Mas a gente conhece a tecnologia, vê como ela funciona e também o Takeshi vai lembrando do passado dele aos poucos também. A gente vai conhecendo mais do passado do Takeshi. E é isso que eu tava falando que eu acho legal na série. Como ela constrói o personagem ao mesmo tempo apresenta o mundo que eles vivem, né? Consegue conectar as duas coisas muito bem. Isso que você falou da tecnologia do mal, você percebe desde o primeiro episódio. Quando o Takeshi tá andando lá nas ruas da cidade, aí você só escuta a vozinha: venham para cá, a luta, não sei o que lá. Vocês querem ver, não sei o que lá, matar crianças, idosos? Venha, venha, aproveite. É aquilo, é a comercialização do corpo humano, né? Nada mais do que um produto, foda-se. Tipo, vai destruir. Se destruir, ele compra outro. Que nem aquela cena que eles mostram um casal brigando, né? Marido e mulher, quem ganhasse tomava um upgrade, quem perdesse tomava downgrade. Tipo, foda-se, vocês lutam até a morte? Ah, lutamos, a gente já tá acostumado mesmo, foda-se. Então, os caras pegam pesado nesse sentido. Que é na festa do Bancroft, né? Que é uma festa que também faz parte da investigação dele, que ele dá uma festa tentando reunir o máximo de pessoas que ele acha que podem ser suspeitas da morte dele, e o Takeshi vai até a festa, né, pra investigar, analisar as pessoas, e ele já tem uma relação com a esposa dele, né, com a Miriam, que é uma personagem também que eu acho muito X na série, sei lá. A Miriam, ela é a vilã clássica de novela mexicana. Puta que mulher chata. No final, ela tava muito novela mexicana, velho. Tava, mano. Parecia usurpadora, velho. Só muito, velho. Até a cara dela parece da usurpadora. Então, parecia outra capa. Paulina? Ela, Paola? Não, mas essa, ou mulherzinha chata, velho. Essa também eu caguei e andei pra ela, pra ser sincero. Então, também não foi muito. A única que ela fez. Ela tem a importância dela? Ok, mas sabe a importância relevante? Se ela fala, não, tá. Foda-se. Mas qual que é a importância dela, de fato, na investigação? Ela tem que atrapalhar o Takeshi, fazer com que ele pare. Tomar vinho, aparecer pelada. Mas enfim, voltando à investigação do Takeshi, né? Então, que nem eu tava falando um pouco antes, que a gente tem esse primeiro plot, né? E aí o Everton comentou bem dos irmãos, né? Que confundem ele com a capa, né? Que aí a gente tem o problema desse mundo, né? Que podem passar anos e as pessoas mudam de capa e às vezes a pessoa tem um problema com a capa, mas não tem um problema com o cartucho, com a memória daquela pessoa dentro ali, né? Então a gente pode ter essa confusão. E essa confusão é um plot da série. Um plot interessante, né? Que traz os personagens há um bom tempo, né? Os irmãos duram um bom tempo, né? Eles vão até 7 ou 8 capítulo, por ali. Caralho, falando nisso, acabei de achar o nome do ator que interpretou a mãe da Ortega, a avó da Ortega. Interpretou 3 personagens aí, interpretou bem pra caralho. Só que, cara, você vê a foto do maluco com o personagem, não tem nada a ver. Eu não sei pronunciar o nome desse filho da puta. Matt Biedel. Quem que é esse? Assim. Desculpa? Matt, o sobrenome dele eu não sei. Eu mandei aí no Skype. Procura a foto dele, mano. Não tem porra nenhuma a ver com o personagem, velho. Mas é ele mesmo. Matt Biedel. É. Nossa, tem certeza? Eu vou acreditar em você. Fizeram um bom trabalho de maquiagem. É ele mesmo, já apareceu aqui. Caraca, fez. Nossa, mano. Ele deve ter ganhado. Achar o nome desse cara, viu? Cacete. Ele deve ter ganhado o cachê triplo, né? Tomara, né? Três personagens ao mesmo tempo. Pra 3 personagens. Mas que nem eu tava comentando, primeiro o plot dessa investigação dos personagens, aí depois a gente tem a introdução de novos personagens. A principal personagem que aparece ali no meio da série, acho que é 6º capítulo, que aparece a irmã do Takeshi. Que cena linda, hein? Que resgate lindo, meu Deus do céu. Uma coisa... Então, antes de falar da irmã dele, eu acho que é importante falar também da Ortega, né, cara? Eu acho que ela é uma personagem relevante, porque ela tá fazendo uma investigação muito baseada na capa do Takeshi Kovacs, né? Que era o parceiro dela na polícia, né, cara? Sim, exatamente. Por isso que ela acaba se atraindo muito por ele, né? É, então, e ela acaba fazendo coisa, tipo, você percebe que ela fica alucinada atrás dele, né, cara? Sim. E isso é bem bacana, ela faz coisa que não era pra fazer. Tem o parceiro dela atual, que é o Abut lá, fica falando, para com isso, vai com calma, não é ele, sabe? É uma relação da hora, porque ela quer proteger a capa do Hiker, sabendo que o Takeshi tá fazendo uma missão que é muito perigosa, né? Que pode danificar. E ao mesmo tempo, comentei da irmã dele que vai aparecer mais pra frente, mas antes disso, personagens relacionados à irmã dele que a gente nem sabe, já vão aparecendo, principalmente o Leung, o Mr. Leung, que é o chinesinho do bigode. Esse é assustador. Que esse é o personagem mais cuzão que tem na série. Um dos, vai. Esse é cuzão. Esse de verdade. E tem um utensílio doméstico bem perigoso. Caraca, o que é aquilo, mano? Parece um espremedor de laranja, só que pra humanos. Converteram a técnica do André no objeto. Não, e aquela cena do elevador é muito louca, velho. Nossa, que agonia, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, eu queria, tipo, eu nem olhava pra tela. Caralho, mano, para, velho. Meu, arranca um teco de carne, arranca mulher. Um teco de carne, velho. Isso que eu fico pensando, caraca, velho. Deve doer muito. Puta que pariu. Foi foda mesmo. Não, mas ó, mas pensa comigo. Essa atitude dele, beleza, matou o Abud, mas a Ortega, ela recebeu um braço biônico, cara. A Gui ficou muito foda depois desse braço biônico. Eu já tava gostando dela, eu já tava me entrosando, acompanhando os episódios, já tava bem, bem feliz com ela já. Já tava, pô, você é minha parceira. Quando ela ganhou o braço mecânico, eu falei, caralho, agora você vai virar fodaça. Não. E é um ela conceito virou... muito do Ghost in the Shell, né, cara? Que é tipo substituição de membro e tal. É, ela virou o Will Smith do robô, né, velho? Vamos lá. É um automeio. Policial com braço mecânico. É o Will Smith, caralho. O Steel. E falando da Ortega, meu, ela apanha a série toda. Literalmente, ela apanha a série toda. Eu fico com dó dela. E essa atriz também deve ter ganhado um cachê um pouquinho maior, porque ela apanhou a série toda, velho. Não, realmente, ela tomou cacete em grande parte dos episódios. Meu, depois do elevador, ela vai presa, ela vai pro hospital, quase morre, coloca um braço dela, logo depois que ela sai, ela vai pra uma arena de luta, velho. É sacanagem, né? Podem com ela, legal. Isso é muito legal da série. As cenas de ação, as coreografias de luta são muito legais, cara. E é uma coisa não que, é que eu, né, é uma coisa não que é punho de ferro, não. Não, eu acho uma coisa que eu achei que não tinha tanto na série, mas que tem muita. Não é uma série só pra quem gosta de ficção científica, obviamente quem gosta de ficção científica vai absorver e gostar mais da série, mas a ação da série é muito boa e tem bastante. Tem luta, mano a mano, tem tiro, tem facada, tem espada, tem tudo, né, cara? Tem putaria dá pra dar e vender, né, mano? Não. Putaria doidado. Tem bastante. Tem luta, as pessoas lutam com roupa, peladas, não importa. Sim. Eu achei desnecessário mostrar o pênis do Lawrence, mas tudo bem. Graças a Deus que eu não lembro dessa cena, mano. Deve ser outra coisa que foi bloqueada na minha mente. Evaldo, você tá focando muito em coisas. Você falou que não tinha muitas algumas coisas que você tinha esquecido da série, que você não tinha absorvido direito, mas tu já tá com foco em outras coisas. Não, que a criatura inanimada tinha uma capa só pra ela. Era além do corpo aquilo ali, era uma conexão robótica. Ai, e como eu comentei dessa arena de batalha, o que seria essa arena de batalha? A gente tem, que nem a gente comentou anteriormente, que o Lawrence, ele programou uma batalha lá na casa dele, convidou as pessoas para fazer parte da investigação, né? E quem comandava essa arena de batalha, o cara que desenvolveu o projeto e vendia esse trabalho, é uma inteligência artificial, né? O legal da série, que nem a gente comentou no começo, do Paul, que é a inteligência artificial do hotel, também tem uma cena logo no começo que ele se reúne com outras inteligências artificiais, cada uma tem o seu negócio. Não são muito explorados os personagens, né? Mas a gente também tem esse núcleo das inteligências artificiais, né? Eu achei legal que, tipo, você vendo essas inteligências artificiais, você vê que tem os seres humanos com essas porra de capa ou não capa, o caralho que seja, mas você tem a inteligência artificial também. Ou seja, o avanço tecnológico tá tão grande que você tem outras formas de, entre aspas, vida, pensantes, que naquela mesa mesmo os caras se cuidam. E, pô, seres humanos, essa raça humana, foda-se, eles são objetos, vamos usar eles, vamos fazer não sei o que lá. Então, meu, é um universo muito grande que essa série apresenta, eu achei muito foda isso daí. Não, e o Poe, como ele, como inteligência artificial, ele já pega aquele dilema que já foi usado em outros filmes, né, de essa inteligência artificial, esse ser que não é humano, é mais humano do que a maioria dos personagens que estão aqui, né? Então, eles já aproveitaram pra, né, usar esse gancho também. E o Poe quer ser humano, né? Ele tinha vontade de ser humano, ele admira os humanos diferente das outras inteligências artificiais que cagam pros humanos. Acho que são realmente superiores, né? O Poe é o contraponto disso. Mas enfim, eu queria falar da outra inteligência artificial que comanda essas arenas de batalha, que é um personagem que eu esqueci o nome, que é Carnage. É o Carnage, se eu não me engano. Ah, sim. Massacre. Tá, eu só lembrava o nome dele em inglês, desculpa. Carbono alterado, Vinícius. Carbono alterado. Muito bem. E ele é um personagem que tem um problema, agora eu quero que vocês me refresquem a memória. Ele tem um problema com a capa, né? Ele tinha um problema com o Hiker, ou era um problema com o Ortega? Só pontuar um negócio rapidinho, ele não parece o maluco do Rá-Tim-Bum, cara? Parece pra caralho. Maluco do Rá-Tim-Bum? É, cara. Ou o vilão do Lazy-Tal. Também, cara. De peruca. Pior que parece mais o vilão do Lazy-Tal, cara. Eu só queria perguntar uma coisa pra ele. Eu ia falar, meu amigo, por que o pessoal tem que flutuar na sua arena? Qual o problema de lutar no chão? Não, mas eles lutam no chão, na arena escondida dele. Ah, então só naquele evento lá que flutua, né? É isso, era um evento especial. É, né? É, cara, desculpa voltar. É o Carlos Moreno, cara, o maluco do Bombril. Parece pra caralho. Ah, pode. Caralho, velho, meu Deus. É, tipo, o cabelinho quadrado, assim, tipo o Smith. Não é, mesmo, cara, mano. Não parece? Agora que você falou, o cabelinho do cabelo. É ele mesmo, é o cara do Bombril com o cabelinho do Jess. E aquela luta, Ivaldo, é só um evento único, né? Nem feito por ele. Entendi. Uma modalidade X. Entendi. Os dois, a Ortega e o Kovac, já tinham ido lá conversar com ele, né? Fazendo parte da investigação. E nesse momento, eu não lembro direito o porquê, mas eles se ferram na mão dele, né? Ele meio que faz uma armadilha pra pegar eles e acaba colocando eles na arena lá pra lutar. Mas eu não lembro o porquê. Se for parar pra pensar, eles são pegos em armadilhas o tempo todo, né, mano? Eles são meio burraldos nesse sentido. Né? Toda hora tem uma armadilha onde eles têm que sair batendo em todo mundo. Mas que já era boa cena de ação, né? Principalmente essa da arena, que eu achei uma das melhores essa série. Exato. Primeiro teste da mão biônica dela, né? Do braço biônico dela. Então, né, mano? Ela tem um soquinho de direita forte, né, mano? Primeiro ela quebrou as costas do chefe dela, que é o sonho de muita gente. Tanaka, que é o comandante da polícia, que é corrupto. Isso, o japonês de filha da puta. Ela quebrou as costas dele no mármore. Aí depois ela afundou o peito do maluco lá na arena de luta. E o Ivaldo deve ter gostado dessa parte, porque eles enfrentam duas criaturas meio trolls, goblins e qualquer coisa assim. Eu já pensei que apareceu o Smith armado, já queria prender alguém ali. É, crossover com Bright, a Netflix também. É, exatamente. É, parecia um rinoceronte, na moral, né? E as capas de combate. Sim, e eles acabam se ferrando, né? Eles acabam sendo salvos, né, nessa batalha, que é a introdução de mais um personagem muito importante na série, que é a Rei. A Reilin Kawahara, que é mais conhecida como irmã do Takeshi. Gostei dela no começo, mas fiquei com a raiva dela no final. O que que vocês... É objetivo, né? Ainda bem, se você tivesse gostado dela, Ivaldo, você ia ter entendido. Não, não é que eu fiquei com raiva dela por ela ser vilã. Eu fiquei com raiva dela por outro motivo. O que que vocês acharam dessa personagem? Vamos lá, Ivaldo. Fale sobre a Rei. O que que você achou da personagem? Desde a hora que quando ela apareceu e da construção dela até ser a vilã da série. Gostei de quando ela apareceu. Gostei da todo aquele arco do passado, que explicou muito deles. Só uma coisa antes, Ivaldo. Eu normalmente não gosto de... Eu fico bravo com capítulos de flashback. Eu sempre fico irritado. Mas o do Altered Carbon, que explica todo o passado do Takeshi, como desde o do protetorado, passando pros emissários, que são os mercenários da série, né? Até tudo que acontece, eu gostei muito do capítulo flashback do... E demora pra caralho, demora mais de uma hora. Acho que é o maior capítulo da série em tempo. Mas eu acho que é porque eles... Não, eles... ao contrário do Vinícius, esse capítulo me irritou um pouco, mas continua aí, Ivaldo. Eu até que eu gostei. Eu gostei porque assim, foi ele compensou a curiosidade que eu tava tendo em ver aqueles pedaços de flashback ao longo dos outros episódios. Encaixando, né? Isso. Então, eu gostei da personagem. Puta, ela nas cenas de ação achei incrível. O que eu não gostei é que, assim, ela construiu o Takeshi ali, daquele episódio pra frente, ela foi trazendo aquela coisa dos irmãos, ok, pô, vamos ficar juntos, não sei o que lá. Aí foi se descobrindo as coisas, mas é, ao mesmo tempo que você tava tendo conflito por ela ser vilã, eu achei que ali na parte ali do final, ficou muito focado também naquele problema familiarzinho deles, entendeu? Ah, a gente tem que ficar juntinho, ah, vamos ficar junto, larga os outros, aí briga, aí se junta de novo, ah, não gostei, não quero ficar com você, ah, eu só vou ficar com você se você largar dela, ah, não sei o que lá. Não é que deixou a série uma merda, mas não sei, eu achei que ficou meio bobinho. Na verdade, um pouquinho, tá ligado? A minha impressão foi de que a série, ela, toda a parte da investigação do crime, do assassinato do Bancroft e o passado do Takeshi, ele se resolve até o capítulo 9. O capítulo 10 é só aquela batalha final e o que vai acontecer se o Takeshi vai ficar com a irmã dele, não vai. É realmente a relação fraternal deles. A resolução da série já tinha acontecido no capítulo 9. Então, Ivaldo, eu também achei a mesma coisa, viu, cara? Porque eu pensei o seguinte, ela fala assim, não, vamos ficar junto e tal. Se ela quisesse tanto realmente, ela ia ficar junto dele, sabe? Sim, exatamente. Ia falar, foda-se, eu não quero mais isso e tal. Mas ela meio que usa ele de muleta pra justificar as coisas dela, mas mesmo se ela não justificasse, dane-se, tá ligado? Ela era muito mais poderosa, assim, sim, de influência do que ele, sabe? Eu achei muito estranha a relação então, dela também, né? Eu vou falar, é que ela tem uma relação patológica. Ela tem uma relação patológica com o cara, né, meu? É mais ou menos isso aí. Eu senti, eu posso falar muita merda, mas eu senti que ela tem um apego meio esquisito. Eu achei que ela tem um apego meio esquisito por ele, entendeu? Não é uma coisa normal. Ela é meio que doente por ele, é esquisito. E a forma que ela fala, que ela fica agindo e arrastando aquela coisa, entendeu? O que o Everton falou é perfeito. Caralho, você quer ficar com seu irmão? Ele tem a equipe dele, todos estão lutando por uma coisa? Sei lá, beleza, se resolve ali, mas não fica aquela coisa de assassino serial pedófilo querendo agarrar o cara e ficar só com ele trancado dentro de uma cápsula pelada. Não, então, é aquilo, né, que eu falei, mano. A relação dela com o irmão é totalmente patológica, mano. Querendo ou não, todos os desenrolares da vida do maluco acontecem por causa dela, por causa das merdas dela, tá ligado? Ele deixa a corporação, como é que é o nome do negócio? Protetorado. Por causa dela. É, ele deixa por causa dela. Porra, aquela roupa é tão legal, velho. Eu não deixava de usar aquela roupa nem fudendo. Eu também não, mano. É, ele já tava com o avatar completinho, mano. Ele largou o avatar, começou level 1 de novo. Ele começou level 1 rebelde. Aí o cara tá naquela linha, ela acaba com a porra toda de novo, porque vê que ele tá se envolvendo demais com outra pessoa. Que é uma pessoa. Toda vez que ele vai. Importante também, que é a mestre do amor dele, que é a Kel. A Kel Chris Falconer. Que é a chefe dos emissários. Que é o Chris Falcone. Né? Que é a chefe dos emissários. Eu vou te ser bem sincero, mano. Eu achei essa atriz um pouco fraquinha. Não, o que eu achei, não é nem a questão da atriz, mas eu achei o grupo deles meio tosco, tá ligado? Pelo que eles falavam na série, no começo, nos flashbacks, eu achava que eles tinham um exército grande, sabe? Era uma rede de resistência muito grande. É, mas aí, se vê nas cenas, é umas 100 pessoas, tá ligado? É a galera da caverna. É, eu achei meio fraco, velho, isso. Não, e outra, eu achei que o papel dela, mano, sei lá, velho. Sabe quando você pega uma pessoa e você quer idealizar ela como líder, só que é meio forçado? Eu achei que ela forçou um pouco no papel, além do que ela já participou de um filme do Steven Seagal, pelo que eu tô vendo aqui. Isso não é bom pro currículo de ninguém, né, mano? Vamos lá. Depende do filme. Eu levei uma ideia de que ela era fodona pica da galáxia, mega master, consegue derrubar uma nave com um tiro, só que eu não vi basicamente nada, além dos ensinamentos dela e da paixonite que rolou. É que na verdade ela não conseguiu fazer nada, né? Porque todo... Não deu pra construir muito ela também, né? Tudo que ela foi fazer, a Rei acabou interferindo, né? E assim, então, ela... Esse negócio da Rei também eu não saquei muito, sabe? Eu não sei quem ofereceu pra ela matar ela ou pra... Porque ela fez o backup lá, tá? Ela fala que fez o backup e tal. Mas foi o protetorado que pagou ela? Ou como ela entrou em contato com ele, sabe? Isso ficou meio nebuloso. Eu acho que foi naquela missão que a Chris teve até que resgatar o Takeshi. Talvez aí ela tenha tido contato, mas realmente ficou um pouco nebuloso. Não dá pra saber como ela entrou em contato. E assim, mano, pra mim a irmã do Takeshi quer comer ele, velho. Na moral, é tipo o rei total o bagulho. A rei, desde quando conta a história do passado, a gente descobre que ela criou um império, né? E o legal é que nem eu tava falando, né? Por exemplo, o japonesinho lá, o Luang, que é o fantasma que eles falam, né? Que é um personagem que eles não sabem como aparece e tal, que é o subordinado direto dela, né? Tipo o braço direito dela. E toda aquela tecnologia da tortura, né? Aquele ambiente é legado dela. A gente tem o cabeça lá na cabeça nas nuvens, né? Que é o bordel lá no, na puta que pariu, que também é dela. Caralho. Então a gente tem durante toda a série as coisas que ela construiu aparecendo. E depois é quando a personagem aparece. Primeiro você acha que ela aparece de uma maneira heróica, depois você descobre que ela faz parte, ela já estava aparecendo. Tudo que ela construiu já apareceu durante a série, e que na verdade ela é a cabeça por trás de todos os eventos, né? Isso eu gostei dela. Eu passei minha vida inteira falando do cabaré balão mágico, ela vai e conseguiu construir. Poxa, cabaré balão. Cabaré mágico, velho. Da onde você tirou isso, irmão? Vocês não lembram das histórias? Que pena. Não, isso eu não lembro mesmo, juro por Deus. Eu jurei que aquele negão lá que aparece negociando com o Dimitri era o Bancroft no começo. Eu jurei, cara. E uma coisa... Aí depois que eu vi que era a irmã dele. E também uma coisa legal, né? Além do poderio financeiro e das instituições que ela criou, ela também a gente consegue linkar os acontecimentos da série com as capas que ela usou pra controlar o irmão, né? Desde aquela criança que ele encontrou no museu até esse negociante. Foram essas duas, né? Tem mais alguém. Aquela mulher lá que vai pras festas do Lawrence, que é uma conselheira, né, dele, do Bancroft. Ela usou a própria Ortega um momento, né? Pra controlar ele. Porra. É, isso é bem legal, né, cara? Principalmente pelo nu gratuito. Né? Pode crer. Agora só me tira uma dúvida, mano. Tem um maluquinho lá que trabalha com a Ortega, que ele fica, sei lá, 8 episódios desenvolvendo a porra de algoritmo pra descobrir aonde aquele Mr. Ling tá. Onde é que, tipo, conseguir ver a cara daquele filha da puta. No final das contas, ele usa aquilo ou não usa? Eu acho que não. Caralho, velho. Os 8 episódios, desenvolve isso pra mim, pelo amor de Deus. Não, o cara já está desenvolvendo aquilo lá. E no final os caras não usam pra porra nenhuma. É, não usaram não, cara. Não, acho que não. Caralho, porque quando precisou, o Kovac já sabia que a irmã dele tava com o Mr. Ling, então eles já estavam todos juntos, né? Mano, os caras jogaram o trabalho do cara no lixo, né? No lixo, mano. Que trabalho de filha da puta, mano. Na verdade, não serviu pra Ortega ir até a empresa dela, que aí ela lutou com os clones da irmã dele? Ou não? Ela descobriu de outro jeito? Acho que ela descobriu de outro jeito. Ela tinha um informante, mas mano, que filha da puta. Essa Ortega deixou o maluco na friend zone, fez o cara desenvolver o algoritmo durante 8 episódios pra pegar e falar assim: ah, valeu, não preciso mais não. Valeu, trouxa. E o cara morreu. E o cara morreu por causa dela. Essa foi a pior friend zone, mano. A pior friend zone em muitas séries da Netflix. Tô pra ver uma pior. Muito bem, já que a gente está falando da segunda parte, da Rey aparecendo, o que, que vocês acharam da resolução da série? Como eles resolveram todo o passado do Takeshi, linkaram com o assassinato do Bancroft, todos os pontos que eles colocaram no começo, você acha que eles foram bem resolvidos no final? Olha, eu até gostei. Até gostei? Mas é assim, animador, hein? Não, eu gostei, eu achei que foi legal, mas eu não sei, cara, a impressão que eu tive é que talvez tenha ficado um pouco complexo demais pro cara que tá assistindo entender de forma natural, tanto que no final tem aquela puta explicação, pra que tudo se encaixe, entendeu? Acho que a coisa não foi tão fluida quanto poderia ser o entendimento do telespectador, entendeu? O que eu achei, falando antes dos meus amigos de cast, ficou corrido, que no final, eles deixaram tudo pra o último capítulo, que nem eu falei, eles resolveram tudo no capítulo 9, no 10 é meio que eles dão algumas ideias lá, mas a resolução principal é no capítulo 9. Eu achei que eles poderiam ter explicado algumas coisas antes. Então, cara, eu achei que esse crime aí do Bancroft, achei ele meio que um misterinho, meio tipo, sei lá, mano, qualquer coisa resolveria, porque eles criaram uma acusação lá pra advogada dele, sabe? A Prescott lá. A gente não comentou, eles que também eu queria que se ferrasse, mas depois fiquei com dó. Então, eles criaram toda a acusação em cima dela muito fácil, sabe? Uhum. E tipo, e no final, pra mim, a resolução foi até mais sem graça do que a dela, sabe? É, então, você tem razão, cara. Eu achei que pra todo enredo que apresentaram no começo, o cara lá tomando um tiro na cabeça, né, talvez o cara tendo que inventar uma história pra não, porque ele tava sendo coagido pela irmã, cara, eu também achei que foi tipo, sei lá, além de não ter sido fluido, é o que vocês falaram, juntou tudo no final e não que não tenha fechado bem, tá ligado? Fechou, é uma história bem fechadinha, mas poderia ter um final um pouquinho melhor. É o que acontece, eu entendo, pelo menos eu entendi que a relação dos irmãos se sobrepôs a toda a investigação de assassinato, o Bancroft ficou pra segundo plano, né? Sim. Uhum. Ficou tipo, eu me suicidei porque fiquei chateado com o que eu fiz e matei a minha capa pra que eu pudesse esquecer daquilo que fiz. Pau no seu cu, vamos focar nos irmãos que estão no cabaré voador se matando. Cabaré voador. 10 episódios, pensando que, puta, vai ter alguma coisa ligada à morte desse filho da puta, que não é um filho da puta, que vai ser realmente o foco principal. Mas não, a morte dele acaba sendo, tipo, relevante. É só um ricão filho da puta, que faz o que quer, e se sentiu chateadinho e simplesmente se matou, porque ainda era o que ele queria fazer e foda-se. Então, e também foi realmente, o cara, eu tô falando a verdade, foi bem... bem bestinha o cara chegar e falar: ah, então, sabe a sua advogada? Ah, ela fez isso, isso, isso. Ah, não, é verdade. Vamos fazer o seguinte, põe ela na rua, tá certo. Agora, vocês querem saber de duas informações pra vocês ficarem, tipo, caralho, que bosta, eu quero ficar bem assim quando eu tiver essa idade. Sabe quantos anos tem a atriz que fez a Miriam Bancroft? Não. 45, tiozão. E a que fez a Kel Christie tem 47, velho. Caramba, tem que morar em Hollywood, ah, né? Mano, tem que ser academia 4 horas por dia, velho, vai se foder. Muitas vezes é que esquecemos de temer a morte. Uma nova temporada ainda não está confirmada, mas eu encontrei uma entrevista com o autor do livro. Ele, logicamente, foi consultado para fazer a série. E eles têm ideia de, na cabeça dele, na cabeça de alguns produtores executivos da Netflix, podem ser feitas até 5 temporadas. Que nem eu falei no começo, a gente já tem 2 livros, né? Que um chama Anjos Quebrados e o outro Fúrias Acordadas, que são livros do mesmo universo do Altered Carbon. Então, história eles têm. O protagonista, o Takeshi, o ator, o Joey Kinnaman, ele não volta para a segunda temporada. Isso já é praticamente certo, porque agora ele vai entrar em outras produções, né? Vai ter Esquadrão Suicida 2. Vai ter... Eu não lembro se vocês lembram, ficou horrível, né? Vai ter o 2 do Esquadrão Suicida, velho? Vai ter 2? Vai. Não, velho. Eu não sei. Ainda mais suicidas. Vocês lembram de um filme chamado Hannah? Que é de uma menininha, que é uma... Montana? Sim. Não, não é Montana, Ivaldo. É Hannah, é uma assassina. É legal, é legal. Esse filme é legalzinho, né, na verdade. Não lembro, não. Enfim, vai ter uma série baseada no livro, ele vai ser o protagonista dela, então ele vai entrar em produção dessa série agora, então ele vai ficar indisponível para, talvez, num futuro próximo, gravar uma temporada nova de Altered Carbon. Mas, no meu entender, a história do Takeshi Kovacs foi bem contada nessa temporada, né? Agora o universo é muito maior e pode ser muito bem explorado. Então, cara, eu acho que funcionaria de duas maneiras. Podia continuar a história do Takeshi, se quiser, porque acabou a parte do corpo dele, do corpo do Hiker, colocar ele em outra capa. No japonês, né? Normalmente. Ou eu acho uma coisa que seria mais interessante, seria uma antologia naquele universo. Você ir colocando cada temporada, contar uma história diferente, né? É, podia pegar a história da Ortega com a capa que o Takeshi usou e contar uma história, por exemplo. Não, não precisa nem ser com esses personagens, pode ser em outros mundos, porque eles falam que não é só a Terra, né? Tem outros mundos e tal. Pô, se eles quiserem trabalhar em cima, dá pra fazer. Dentro do universo, porra. Entendi. É, realmente. Aí dá pra fazer mais do que 5 temporadas, se for bom. É, e o Takeshi, no final, se você quiser continuar com ele, ele também vai atrás do backup da Kel, né? Que ele quer provavelmente trazer ela de volta à vida, né? Ele se apega a essa possibilidade, né? É aquilo, eu acho que a única personagem todo esse enredo que não pode sair é a Kel Christie, a Renée Elise. Ela tem que ficar, né? Porque se esse for o tema da segunda temporada, ela tá morta, né? Tecnicamente falando. Ela tá na mente do Takeshi. Então tem que ser a mesma atriz. O resto dá pra ser substituído. É verdade. Eles não têm esse problema de elenco, né? De fechar contrato pra várias temporadas, né? É, o universo o universo da história possibilitou isso, né, cara? Não é que nem as séries que os caras trocam os atores no meio e falam pra você fingir que não tem diferença. É quase a nova CLT aqui no Brasil. É verdade. Agora, faz tempo que eu não faço um questionário pra vocês, escolher o seu personagem preferido, mas acho que hoje vai valer porque a gente encerra bem. Ivaldo, qual que é o seu personagem preferido da primeira temporada? Eu gostei muito do Paul, principalmente pela referência de Garão Paul e até pelo final que ele teve na série, aquela frase que ele jogou no final. Puta, achei muito foda a ligação com a figura, né, que a gente conhece de Garão Paul e, pô, gostei muito dele como inteligência artificial. Achei muito foda. O final dele é muito foda mesmo. Muito foda, filho. final dele. Sanderson. Então, cara, eu gostei da segunda capa do Dimitri o Gêmeo, cara. Achei muito foda. Nossa, cara, que personagem atuado. Aleatório, né? Não, eu gostei do maluco, ele conseguiu. É que assim, é um conjunto de personagens num ator só, tá ligado? Ah, tá, eu entendi. Você está falando do Barbudinho. Você está falando do Barbudinho. Do Barbudinho, do Barbudo, mano. Ele interpretou a avó da Ortega, que eu achei mó da hora. Achei muito louco a véia querer se drogar no final, antes de voltar pra morte, né? E achei muito louco a interpretação dele e dos outros personagens, do bandido em si e do Dimitri o Gêmeo. Achei da hora, mano. Sim, eu entendi agora o que o personagem está falando, né? Que é um cara que interpretou vários personagens que a gente estava comentando mais cedo. É que eu achei que você estava falando do irmão. Sabe o primeiro que aparece e o segundo que vai torturar ele? Eu achei que você estava falando dele. Por isso que eu falei, o personagem é aleatório. Aquele filha da puta morre. Não, não gostei deles, não. Porque eles lançam um pão de merda. Everton. Ah, cara, eu acho que de personagem assim, o Takeshi é realmente é o mais legal, porque ele é o mais bem trabalhado, né, cara? Protagonista, né? Não tem como. Mas uma personagem que a gente não falou muito, mas o ator também mandou muito bem, é a Ava Elliott, que é a mulher do Vernon. A gente não mencionou, mas o ator mandou muito bem, cara. É mesmo porque ele aparece no, nos capítulos finais, né? Mas ele é de suma importância pra resolução da série. Pro plano que eles ocasionam. Tem vários personagens que a gente não comentou tanto pra não ficar tão extenso, né? Tem aquele Jagger lá, que foi o capitão lá do Takeshi antigamente. Tem o filho bizarro do Lawrence, que eu queria que morresse a cada episódio. E ó, uma pergunta que não quer calar, ele namora com aquele carinha lá, né? Ah, namora, certeza, ah, né? Ah, tá bom. O meu personagem preferido é o Polvo, copiar o Ivaldo, mas é uma coisa que eu já tinha falado no começo do podcast, então foi o Ivaldo que me copiou. É um personagem que eu gostei bastante, que apesar de ele ser a inteligência artificial... apesar de ele ser a inteligência artificial, eu acho que ele teve o final mais dramático, né? O Ivaldo comentou muito bem o final dele, é bem humano, né? Os outros morrem, parece que, tipo, morreu, acabou, né? Morreu, vai pra outra capa, né? O Paul não, é a vida dele, é aquilo, né? Ele é um inteligente artificial e quando ele se foi, acabou. E eu gostei bastante de como ele é construído. Ele, querendo ou não, é um pouquinho do alívio cômico da série. Vocês sentiram isso? Eu senti isso. Sim, com certeza. Certamente, né? E, pô... Você não é especial, não. Não, eu não, mas o Paul é. O Paul é especial. Além de não ser especial, copia os outros, né? Um cara totalmente sem imaginação, mas ok. O ouvinte do Nerd Patriarca vai perceber que o Ivaldo me copiou na cara larga e guardou esse... Eu já tinha falado pra ele que a gente ia fazer esse personagem na temporada. Que cara, eu já tinha avisado pra ele e ele teve a audácia. Eu vou te reencapar um cachorro. Vinícius é capaz de um cinismo assim, fora do comum. Eu consigo acreditar nisso. É mentira, tudo mentira. Muito bem, ouvinte do Nerd Patriarca. Se você gostou, não gostou, quiser comentar com a gente suas cenas preferidas e personagens preferidos da primeira temporada de Altered Carbon ou qualquer outro assunto que você acha relevante, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comenta com a gente no site www.nerdpatriarca.com.br. Lá estão todos os nossos podcasts. Você pode assinar o feed pra você escutar todos os episódios lançados todo domingo pra vocês. Siga a gente nas redes sociais, Facebook é /nerdpatriarca, Twitter é @nerdpatriarca. E é isso aí. Nos vemos no próximo podcast ou nos próximos podcasts, certo? Valeu, galera. Falou.